Uma distribuição JD, versão brasileira Herbert Richard. Tão pequenino o nosso tempo. Mas vamos tocando, a luta é a vida, a vida é a luta. Cantou, aí em 58 foi feita essa gravação. E a vida continua difícil, os impostos subindo, tudo difícil. Fala Pedro Geraldo Costa, o cronista do coração, o tio Pedro, candidato a prefeito de São Paulo, tendo como vice o doutor Vitor. Vamos realizar o Hospital das Nações e a Faculdade de Medicina? Uma homenagem às colônias que tanta coisa nos deram e filhos que deram nobres engenheiros, médicos fabulosos, advogados. Enfim, aqui lutaram, construíram, venceram e ficaram. Meus amigos, existe muita coisa triste realmente, mas cobrar uma pobre mulher por uma continha de água, ela com 7 crianças, viúva, e cortar daquela pobre mulher de cor, cortar a água 7 meses que ela está sem água. E, no entanto, por causa de uma continha, gasta uma quantia fabulosa, como vocês estão vendo. Aí, papelada, que até mesmo a cidade está empapelada de caretinha do candidato. Aí, fácil de todo jeito, empapelada, enfaixada e a criançada pelada. Ah, mas o povo está vendo. O povo está vendo. Nós queríamos dizer para vocês também, e rapidamente, e agradecemos as caravanas que vêm chegando do interior. Chegarão em São Paulo dia 15. Já de 15 cidades temos anotado que virão em caravana votar no Pedro Geraldo Costa para prefeito. Com o moço do interior que sou, agradeço essa colaboração de eleitores da capital que, trabalhando no interior, vêm para votar em Pedro. Agradeço a Santa Catarina, Paraná, Minas e outros estados, ou Bahia, Rio Grande do Sul, que estão escrevendo aqui para os seus conterrâneos votarem em Pedro. Todos afiliados do Padinho Cícero também vão votar no Pedro Geraldo, que é o defensor da palavra do Padinho Cícero, a moral da família brasileira. Governar, meus amigos, é cuidar do pobre, dos aflitos e dos tristes. Essa é a grande verdade. E começou a grande virada, porque os cristãos pagãos viraram, surgiram os cristãos. E é aí a grande luta. Eles com muito dinheiro e nós apenas sim, mas com a grandeza da fé. Deus, o povo e o Pedro, eles que fiquem com o dinheiro, gastem a valer como estão gastando. É verdade que é dinheiro do povo e é um crime. Ai, do povo tá vendo sim. Obrigado, minha gente, vamos tocando pra frente. E é o programa do Pedro Geraldo Costa, número 16, e é de vocês. É este o número, é 16. É o segundo nome da cédula, mas será o primeiro na boca da urna a dizer por vontade do povo, que é a voz de Deus. Pedro Geraldo Costa. O Partido Liberal apresenta Rui Codo, candidato a prefeito. Rui Codo é o número 22. Chegou a hora de vencer, prefeito, homem. A 15 de novembro, vote para prefeito em Rui Couto, número 22, que tem como vice professor Renato Varufaldo. Ouvintes, eu sou Renato Varufaldo, professor da USP e candidato a vice-prefeito. Pergunta a Rui Couto, o nosso candidato a prefeito pelo Partido Liberal, número 22, o seguinte. Você, Rui, que já foi vereador, deputado estadual e federal por São Paulo, e um estudioso sobre os espaços disponíveis da cidade de São Paulo, quero saber como você está vendo a utilização dessas áreas aqui em São Paulo. Bom, os problemas de São Paulo eram complexos e graves. Agora tornaram-se gravíssimos. São necessárias propostas sérias. O Partido Liberal luta para melhorar a nossa qualidade de vida. Em São Paulo, vivemos empilhados e espremidos. Falta os governantes e sensibilidade. Na cidade faltam espaços institucionais. É disso que me preocupa. Espaços de uso institucionais, que são a escola, a creche, o centro cultural, a biblioteca, o teatro, a quadra esportiva, o jardim, a igreja, o parque. É preciso transformar essa selva de concreto, essa selva de pedra, em uma cidade humana, com mais verde. O prefeito deve ter competência para administrar bem a escassez de recursos. Além disso, deve ter sensibilidade. Eu dou alguns exemplos dessa falta de sensibilidade. Começaria, por exemplo, com a Vila Sabrina, que há 20 anos era um descampado. Na época, quando eu era vereador de São Paulo, propus que lá fosse construído um terminal de cargas. Isso aliviaria Vila Maria, Vila Guilherme, o Canindé, o Brás, o Belém e outros bairros do excessivo movimento de caminhões. No ano passado, o prefeito de São Paulo resolveu construir em Vila Sabrina o terminal de carga. Minha gente, hoje, no local, há um grande conjunto habitacional, onde moram milhares de pessoas. Por isso, no dia do lançamento da pedra fundamental, eu protestei ao prefeito. Protestei outras vezes, despachei um ofício. O prefeito não atendeu o apelo de Vila Maria, de Vila Sabrina. E ainda é tempo de parar aquela obra, porque está no início. Por que colocar centenas de caminhões debaixo das janelas dos moradores de Vila Sabrina, sujeitando aos moradores da poluição, da fumaça e do barulho? E o espaço para o lazer, o esporte, a cultura, a creche, o jardim de infância? Como fica o povo? A cidade de São Paulo tem muitos exemplos como esse. Pense bem, vote no Partido Liberal. O Partido Liberal tem sensibilidade para esses problemas. Não esqueçam, pelo Partido Liberal, a 15 de novembro, vote para prefeito Rui Couto, número 22, e para vice-prefeito Renato Varufaldo. Rui Couto disse, cuidar da criança é defender a pátria e garantir o futuro e sua segurança. Esta é a Rádio PMDB, operando na frequência da liberdade. Emissora líder da redemocratização. Voz é coisa séria. O vice-governador Orestes Quercia lembra que mais de 60% dos paulistanos, hoje abaixo dos 40 anos, nunca votaram para prefeito. Sua responsabilidade, então, é bem maior. Não vamos nos dispersar, não vamos desperdiçar essa primeira chance. Vamos votar certo. E votar certo é votar em Fernando Henrique. O jovem quis mudar as coisas nesse país. E mudou. Foi pra rua. Conseguiu com a grande e extraordinária campanha das eleições diretas. Conseguiu com a grande e extraordinária campanha das Tancredo Neves mudar as perspectivas do país. Quem estava junto com o jovem nesta grande, nesta monumental modificação das perspectivas nacionais? O PMDB, nascido como jovem, da luta, da esperança, da certeza. Hoje o PMDB precisa do jovem, que é o seu aliado natural, para ganhar as eleições do dia 15 de novembro, ganhar com o Fernando Henrique. Dia 15, vote no número 15. E o jovem vai construir um futuro melhor para a nação brasileira. com a vitória do Fernando Henrique. Quem para pra pensar, olha pra cédula, conta até três, vota no 15. Trabalhador vota em trabalhador. Não se deixe enganar por quem há anos não exerce nenhuma atividade e ninguém sabe do que vive. Trabalhador é Fernando Henrique, que levará para a prefeitura o mesmo pique de trabalho que tem em sua vida profissional. Olha, eu fui a vida inteira professor. Eu trabalho desde que eu tenho 18 anos. Eu entrei na faculdade quando eu tinha 17. Quando eu tinha 20, eu já era professor da universidade. Era professor da faculdade de economia, com 20 anos. Eu dava aula de História Econômica da Europa, que eu sempre estudei muito. E eu já trabalhava, trabalhei, dei aula em cursinho, dei aula no colégio Fernão Dias, no colégio oficial. Eu tinha 18 ou 19 anos nessa época. Minha mulher também. Nós dávamos aula, éramos noivos. Ela dava aula de História e eu também dava aula de História. E trabalhei a vida inteira. Tive sucesso. Tive sucesso porque trabalhei. Fiz vários livros, escrevi 20 livros. A maior parte deles está publicado em todas as línguas, até em japonês. Eu tenho um livro escrito em braille, para os cegos poderem ler. Eu tenho um livro em alemão, eu tenho um livro em persa, tenho um livro em línguas que eu não sei ler. Agora, nada disso foi com dinheiro do governo, não. E às vezes eles editam e eu só saí depois. E depois, quando houve um exílio, fui obrigado a sair daqui em 64, por causa do regime militar, me puseram para fora da universidade, eu tive êxito de novo, lá fora, pelos meus méritos. Nunca ninguém me protegeu, mas eu virei professor das universidades mais importantes do mundo. Nem vou dizer quantas, são muitas. Mas eu fui professor nos Estados Unidos, nas melhores universidades, na Inglaterra, na França, na América Latina. E não tenho que me queixar da vida. Mas posso dizer o seguinte, vivi muitos anos no exterior, sempre trabalhando, sempre com a minha família, sempre dando duro e com uma saudade imensa do Brasil. Dia 15, vote no número 15. Tive sucesso porque trabalhei. Quem para pensar, olha para a cédula, conta até três, vota no 15. Não vá no canto da sereia. Há candidatos à prefeitura de São Paulo pensando que o eleitor é tolo ou não tem memória. Ouça este alerta do vice de Fernando, o combativo Caio Pompeu de Toledo. Você me conhece e sabe que não sou dado a ataques pessoais, porque encaro política com seriedade e com dignidade. Mas há certos momentos na vida pública em que é preciso fazer alguns alertas. E principalmente nesta campanha, quando tem ocorrido algumas atitudes baixas e, sobretudo, tentativas de enganar a opinião pública, é preciso que a gente faça um alerta, especialmente aos jovens que não viveram o período passado da história. Quero me referir ao Sr. Jânio Quadros e às suas contradições. A primeira contradição é o fato de que ele vem pela televisão, vem pelo rádio, dizer à senhora, dizer ao senhor, dizer a você, jovem, que falta tudo em São Paulo. Que falta pavimentação, que falta iluminação, que falta isso, que falta aquilo. E se esquece de dizer a você que de 1970 para cá, dos 8 prefeitos que São Paulo teve, 6 desses prefeitos apoiam o senhor Jânio Quadros. Apenas 2 nos apoiam. O prefeito Mário Covas, que teve 2 anos e meio para corrigir erros de 20 anos, e o ex-prefeito Figueiredo Ferraz, que foi à época do governo de Lauro Natel, prefeito de São Paulo e apoia hoje Fernando Henrique, com muita honra para nós, aliás. Todos os outros prefeitos, desde 70 para cá, estão apoiando o senhor Jânio Quadros. Portanto, ele não pode dizer que a cidade está ruim por culpa nossa do PMDB. A culpa são daqueles que o seguem. Dia 15, vote no número 15. Não vamos nos dispersar. Fernando Henrique é o nome no dia 15. Vamos votar no 15. Quem para pensar, olha para a cédula, conta até três, vota no 15. Meu nome é Luiz Carlos. Eu vou votar no Fernando Henrique. Eu acho que além dele ser um candidato bom, né, ele está ajudando muito a periferia. Se Fernando Henrique não dá uma força para a gente, que é da classe média, acho que mais ninguém vai poder ajudar a gente. Dia 15, vote no número 15. Vote no número 15. Quem para pensar, olha para a cédula, conta até três, vota no 15. Com Fernando Henrique prefeito, você terá voz ativa na administração. Isso é democracia. Nenhuma decisão será tomada de cima para baixo. Com Fernando Henrique, o povo fala e é ouvido. a linha de ônibus, como é que se resolve? Quem decide onde é que o ônibus vai passar? Antigamente eram os técnicos. Sentavam, pegavam um mapa e riscavam o trajeto do ônibus. O mais econômico, mais rápido, mais eficaz. Mas nem sempre isso é o melhor. A população sabe onde é que ela quer o ônibus. Isso mudou. Começa a haver uma grande discussão sobre de que modo se faz o trajeto do ônibus. Isso é muito importante. Eu, na minha administração, vou dar muita força a esse tipo de decisão. Você que vai dizer que é o ônibus mais perto, mais longe, é claro que nós vamos discutir. Não vai ser tudo, nem tudo é possível. Mas vamos conversar assim, com calma, sem briga, sem tumulto, para tomar uma decisão que atenda você. Dia 15, vote no número 15. Você que vai dizer. Quem para para pensar, olha para a cédula, conta até 3. Vota no 15. Senhor Henrique tem que ser o prefeito, e não o Gênio Quadro, para ele apoiar o Maluf novamente, e nem o Doutor Neto. Chega de fujão, nós não aguentamos mais. O jovem também não deve esquecer de um governador que não queria biquíni na praia, queria cirula. Se não se tomar providências, São Paulo logo será uma segunda Cubatão. Abaixo a poluição. Vamos melhorar a qualidade de vida do paulistano. A recuperação do meio ambiente e da qualidade da vida. Muito se fez, mas muito há de se fazer. Mais verde, menos poluição. Menos poluição é um projeto que já está em marcha nessa cidade. Com avanços consideráveis no controle da poluição pela CETESB. Daremos novos passos que dependem não só de mim, mas do governo estadual. É claro que todo mundo aspira por área de lazer, por campo do esporte, por verde. E eu vou dar uma prioridade muito grande aí. Dia 15, vote no número 15. É claro que todo mundo aspira por área de lazer, por campo do esporte, por verde. E eu vou dar uma prioridade muito grande aí. São Paulo, cidade gigante, de problemas também gigantes. Para administrá-la, somente um gigante em competência, seriedade e honestidade. Claro, esse homem é Fernando Henrique. Farei uma reforma administrativa, mas além disso, vamos reformar a estrutura da prefeitura. Vamos transformar as administrações regionais em subprefeituras. E vamos delegar. Muito que hoje está concentrado em Ibirapuera, vai para a subprefeitura. E fazendo isso, entrosaremos com a população local, em conselhos locais. E vamos nomear, eu vou nomear o subprefeito. Vou nomear, mas quem no meio é liderando, no meio é ouvindo, não no meio é impondo. Ouvindo a quem? Ouvindo ao meu partido, aos meus diretórios, aos diretórios que nos ajudarem e à população, aos líderes locais, que muitas vezes não estão inscritos em partido e têm peso. E que devem ser chamados à sua responsabilidade social. Não quero dizer no detalhe aqui o detalhamento disso, mas nós vamos modernizar a estrutura administrativa da prefeitura. Dia 15, vote no número 15. Quem para pensar, olha para a cédula, conta até 3, vota no 15. Correia, a terra vai dar. Botando ele a prefeitura. para vocês. É verdade, Armando Correia, 15 de novembro, número 26. Armando Correia, depois de errar, botando ele a prefeitura vai mudar. Armando Correia, a terra vai dar, botando ele a prefeitura vai mudar. Lula, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em 1982, o PMDB dizia que era preciso mudar. O que mudou? Mudou apenas o discurso. Porque o tratamento que é dado à classe trabalhadora, ao funcionalismo público, aos professores, aos médicos, continua praticamente o mesmo. Eu não me sinto à vontade para dizer isso porque eu gostaria que as coisas estivessem melhor para a classe trabalhadora. Eu gostaria que os trabalhadores de Guariba não tivessem apanhado da polícia. Eu gostaria que os trabalhadores do Correio não tivessem apanhado da polícia. Eu gostaria que o governo tivesse atendido as reivindicações da trimestralidade, a reivindicação do aumento do salário, que o funcionalismo público tem feito a nível estadual e a nível municipal. E isso não aconteceu por uma única coisa. Porque a gente dizia, não basta mudar o homem, é preciso mudar o setor social que vai governar. E a gente sabia naquela época que o candidato do PMDB estava comprometido com o poder econômico, pois viajava de jatinho para fazer a sua campanha, devendo favores às empreiteiras aqui do estado de São Paulo. E nós sabíamos perfeitamente bem de que não ia mudar absolutamente nada, a não ser o discurso, a não ser o cinismo com que aparece na televisão, dizendo que as coisas estão mudando, quando na realidade o povo está presenciando as mesmas mentiras deslavadas que presenciou nesses últimos 21 anos. Eu acho que só vai mudar na medida em que o povo acreditar nele próprio e votar num candidato comprometido com ele. Portanto, no dia 15 de novembro é preciso mudar, mas mudar para valer. E mudar para valer é votar no Eduardo Suplicy e na Luísa Erundina, número 13. Siga, pois, Estrela da Democracia. Se você já se cansou de promessas, denúncias e corrupções, experimente o PCE. Os problemas de São Paulo somente serão resolvidos por uma administração popular, honesta e competente. Dia 15, dê seu voto de confiança para quem acredita em você. Vamos lá, vote em Suplicy. Vote no 13. 13. Vote no 13. 13. Vote no 13. 13. Chegou a hora da honestidade, do trabalho, da saúde e do cartão. O Jânio vai voltar com a vassoura pra acabar com a corrupção. O povo vive na tranquilidade, em São Paulo ninguém tem mais segurança. Com tantos marginais andando à solta, Jânio Quadro é a única esperança. No ar, um grande prefeito, considerado o prefeito da periferia. O homem que começou a construir as creches, porque quando assumiu não havia uma creche em São Paulo. Vamos aprender um pouco com o grande prefeito Reinaldo de Barros. Meus amigos e minhas amigas, eu volto hoje a transmitir a todos vocês uma pequena mensagem daquilo que eu acho importante para o futuro da nossa cidade. Todos vocês sabem o grande trabalho que nós fizemos na área do saneamento. Trabalho de colocação de água nas casas, trabalho de coleta de esgoto. E a grande luta que fizemos no sentido de tratar o esgoto de São Paulo. Esta obra, uma obra monumental, vinha sendo construída rapidamente. Quando, em 1982, este malfadado governo e entendeu que devia paralisar essas obras. Meus amigos, lembrem-se disso. São Paulo que tem o Tietê tão sujo. São Paulo que tem o Rio Pinheiros não menos imundo do que o Rio Tietê, que hoje nada mais é do que um depósito de esgoto a céu aberto, já devia, em 1983, estar tratando o seu esgoto. Isso nós devemos, única e exclusivamente, ao mau governo. Um governo que não dá continuidade às suas obras. Um governo que paralisou as obras de saneamento na cidade de São Paulo. Montoro é, sem dúvida nenhuma, o inimigo público número um do saneamento nessa cidade. Portanto, meus amigos, vocês que sofrem e sofreram inundações, vocês que viram o que nós trabalhamos na canalização de córregos, vocês que observaram todos esses anos, 3 anos, de inoperância, de incompetência nessa cidade de São Paulo, vocês estão ansiosos por novas obras. Só existe um único, é Jânio Quadros. Nós estamos ouvindo o depoimento do ex-prefeito, respeitado por todos os motivos, Reinaldo de Barros. Se vocês quiserem um prefeito que assuma a prefeitura e comece a trabalhar no dia seguinte, é um só, é Jânio Quadros. Não tenha a menor dúvida. Pela sua experiência, é um homem provado na vida pública. Não se arrisquem mais uma vez. Não se arrisquem a obter um prefeito como esse que aí está, seguindo o exemplo deste governador que hoje, até agora, não disse a que veio no governo do estado. Portanto, meus amigos, vamos com Jânio. Vamos com Jânio, porque Jânio vai dar felicidade, vai dar tranquilidade, vai dar segurança, vai dar esperança a todos vocês da minha cidade de São Paulo. Prefeito Reinaldo Barros, qual é o jeito? O jeito é Jânio, e não tenha a menor dúvida. Esse foi um importante depoimento do grande prefeito, o prefeito da periferia, Reinaldo de Barros. K694, onda 1100 kHz. ZYE 968, onda curta 49 metros, 6120 kHz. Rádio Globo, São Paulo. Audiência absoluta.